de cobaia. Banda Meninos da Tropa, a tropa do sucesso continua. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Adoro o seu jeito quando beija minha boca, amor. A gente faz loucuras sem pensar. Meu coração é só seu. Banda Meninos da Tropa, a tropa do sucesso continua. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Adoro o seu jeito quando beija minha boca, amor. A gente faz loucura.